antes de ser esse ser, tive que ver através de você pra ter um mundo tão perto assim. Tive seus olhos olhando por mim pra me guiar, me conduzir e me ensinar como seguir. Mesmo que eu esteja longe, nunca estarei sozinho. Guardo seu amor dentro do peito, trago sua luz iluminando meu caminho. Mãe, você é o meu mar de amor, me traz a paz, me faz melhor, pra sempre vai me dar a mão. Oh, oh, mãe, você é o meu sonho bom, está comigo aonde vou, pra sempre no meu coração. Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes e queridos vivencianos. Hoje nós estamos no 838 programa, no dia 11 de 7 de 2021, falando diretamente do estúdio Chico Xavier, no rádio e televisão Vivência Espírita. Hoje nós vamos ter aqui o Eduardo Nunes, de São Paulo, falando sobre é importante a família participar de uma religião? Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar, agradecendo a WS Festas e Embalagens, Livraria Casa do Caminho, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Gigavale Atacado, depósito do seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, e Camel Filtro, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também aos Centros Espíritas AME, Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Não esquecendo também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje, como nós, como o Rui anunciou aqui, nós teremos aqui o nosso irmão Eduardo. Ele vai falar sobre a importância da família participar de uma religião. Ou, se você quiser, pode questionar. É importante a família participar de uma religião? Então, o nosso irmão Eduardo está aqui conosco hoje, falando sobre isso. Eduardo Nunes, né? Só para a gente falar o nome composto aqui. E tenho certeza que tem muitas curiosidades aí para serem sanadas, né? Porque tem muita gente que questiona: ah, o filho só deve começar a estudar não, ir para a religião quando ele quiser mesmo, quando ele tiver, né? Fala, quem come o meu feijão tem que ter religião. Outro obriga, né? Obrigado aí, você tem que ir lá de qualquer jeito, aí a pessoa vai lá e não tem nada a ver, então deve ter um mecanismo bem mais agradável para fazer a família participar sem precisar forçar, né? Não sei, também o Eduardo é que vai falar isso aí pra gente. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, Eduardo Nunes. Bom dia, família vivenciana. Vamos passar a palavra primeiro ao nosso querido irmão Rodrigo, para que ele faça as suas considerações. Então, eu queria deixar um bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos queridos ouvintes aqui vivencianos, vocês que estão assistindo a gente aqui pelo YouTube, estão ouvindo a gente pela rádio online, né? Agradecendo já de antemão os nossos rádios parceiras, né? A Rede Doutrina do Rio de Janeiro, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, a TV Espaço Espírita que está retransmitindo a gente aqui, então mandando um abraço aos telespectadores do YouTube, Facebook, né? Das rádios e do Recanto da Prece, né? Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, lá de Campo Grande, né? Mandar um abraço aí para todos os ouvintes, do Beth e o Carlos, que estão sempre a gente assistindo a gente aqui. E também convidar vocês para deixar as perguntas, interagir, mandar mensagem. Quem está aqui ligado com a gente já é a Regina Spack, a Dora Pereira, a Célia Regina, né? Participando aqui pelo YouTube. Quem está aqui pelo Facebook, quem está no YouTube é o Alexandre, o Names, né? Tá aqui participando, mandando um abraço. A gente tá aqui na expectativa do programa de terça-feira, História sobre Espiritualismo, que vai surgindo. Eu sei que o Sadoc comentou que já estão treinando, estão fazendo algumas gravações, então isso é interessante. E vai ser toda terça-feira às 8 ou 7:30 da noite, por esse horário. A Fabíola já está aqui participando, mandando bom dia, família vivenciana. O Gil Rangel, que está sempre aqui, lá de Itaperuna, Rio de Janeiro. O Aécio César, lá de Sete Lagoas. O Rivail Veiga, que esteve aqui com a gente, foi muito bom o programa, lá de Itaberá. Rosângela Menezes, o Daniel Rosa, lá de Goiânia, que também é um ouvinte assíduo aí, provavelmente do programa. Voltamos, pessoal. Pronto, vocês estiveram ouvindo, também avisa aí pelo YouTube se vocês estão ouvindo bem, ok? Então, dando continuidade aqui, quem está aqui ligado aqui conosco é a Rosângela, a Deli. Deli, a gente está com saudade da Deli aqui com o cafezinho dela, apesar que o cafezinho do Carlinhos não deixa a desejar. A Gisele Lacerda também, lá de Itaberá, que esteve com a gente domingo passado, está aqui conectada conosco. A Érica Leandro, Cláudia Oliveira, o Eduardo Solano aqui também, do Anjo Ismael. A Rosana Pulsino, né, do Rio de Janeiro, lá de Jacareí. O Ricardo Carmona, que todo domingo está aqui conosco. Estamos tendo um probleminha aqui, técnico, não sei por que som. Aí vocês avisam a gente quando cair, tá? A Irene, né, mandando um abraço lá para Irene, Gustavo, o José, o Zé lá de Santos, meus primos que estão lá ouvindo, mandando um abração para eles. O Benedito Figueiredo, que também todo domingo está aqui com a gente. Benedito, a Rosângela Menezes, a Irene aqui falando que agora está ok, o Ricardo também falou que está ouvindo, e a Vera Parodi também, faz tempo que a gente não vê a Vera, né, Rui? Assim. Participando aqui também, a gente manda um abraço a todos vocês. Lá pelo WhatsApp, né, então a gente tem aqui participando o Iramir, o Iramir sempre tá aqui, e o Marcos Fugaz. Som. Pronto, voltou. Reiniciei a mesa aqui, pode ser que dê uma melhorada. Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, família vivenciana. Bom dia a todos aqueles que participam conosco neste momento, neste programa abençoado dominical. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus e vamos fazendo uma leitura do livro Você Se Conhece, psicografado por nosso irmão Jorge Reis, por espíritos diversos. As tentações externas que tentam nos invadir o ser, na maioria das vezes, encontram ressonância no mal que se iniciou em nós mesmos. Que possamos, Senhor Jesus, neste momento, ao elevarmos os nossos pensamentos a Deus e a Ti, Mestre, agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e por mais um dia de vida. Por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. que possamos neste domingo receber as orientações e os esclarecimentos através de nosso querido irmão Eduardo, para que possamos, Senhor, colocá-los em prática em nosso dia a dia e no decorrer de nossa caminhada. Agradecidos por este momento sublime, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será: é importante a família participar de uma religião? E nós estamos aqui com o Eduardo Nunes, que é palestrante da doutrina espírita, apresentador do programa Pronto Atendimento da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, e é voluntário atuante no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz de Guarulhos. Bom dia, Eduardo Nunes. Bom dia, Rui. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É uma grande alegria poder estar aqui com todos vocês, nesse programa abençoado que fala de doutrina espírita, que fala de religiosidade. É muito importante que a gente trate desse assunto cada vez mais. Se a gente quer avançar, né, ver um mundo melhor, a gente precisa mexer com toda essa estrutura que está aí hoje e mudar primeiramente dentro de nós, para depois passar isso para os nossos descendentes, para os nossos familiares, para as pessoas que a gente quer bem. E não tem outra maneira do que a conscientização de quem nós somos, da alma humana. E dentro desse assunto, e também dentro de uma grande, um período maior de experiência que já pude apurar em alguns programas, em alguns contatos com as pessoas, e até pesquisas, né? Recentemente eu vi um levantamento numa revista de grande circulação, que a maioria dos problemas que as pessoas se queixam quando vão falar de alguma coisa são questões envolvendo a família. Seja problemas de concordância dentro do lar, problemas de conflito entre pais e filhos, conflitos de geração, seja por decisões que um quer e o outro não quer, seja por problemas e situações de família que envolvem outras pessoas, como alguém ficar doente, por exemplo. E a família hoje, ela não se conversa, né? Ela não se entende. Parece que existe algo que é mais importante do que a gente considerar o contexto familiar, que acaba desviando a nossa atenção para o que realmente importa. E a reflexão de hoje, na importância da religiosidade, principalmente, e da religião na vida de uma família, qual seria a relevância desse papel? O que o fato de hoje eu ter uma estrutura familiar, considerando o aspecto religioso, pode mudar, ou será que não muda nada? E esse questionamento vem porque muitas e muitas pessoas eu vejo levando assuntos cotidianos, mas que tratam dentro de casa os problemas, os conflitos, e absolutamente uma parte muito pequena é que tem um comportamento de religiosidade dentro de casa. E eu não vou fazer apologia e nem consideração nem a uma nem a outra religião, mas sim ao ato de religiosidade, da gente se envolver com algo maior, com algo mais importante do que nós mesmos, do que os nossos desejos aqui, a gente entender quem nós somos e o que estamos fazendo nesse núcleo familiar, qual é a nossa verdadeira missão nesse núcleo familiar. Então, isso que é a proposta de hoje, que a gente possa trazer diante dessa problemática que eu não sei se acontece com todo mundo, né? Se é só comigo aqui, mas a vivência da família, ela é muito conflituosa e gerando problemas, inclusive, de saúde, que se refletem na sociedade, nos comportamentos da sociedade, como que a gente se comporta na sociedade. primeiro a gente precisa entender, né, esse aspecto, precisa fazer esse questionamento para que a gente possa levar esse tema mais adiante, não é verdade? Eduardo, você falou assim, as famílias de hoje, né? A gente sempre usa esses termos mesmo. Pô, hoje as coisas estão desse jeito, né? Todo mundo usa isso, né? Esse termo, a gente vê algumas coisas diferentes em relação ao que a gente via antes, né? Quando a gente pega meus pais e eu, por exemplo, o que, que eles fizeram comigo que já estou com 60 anos de idade? Eu era obrigado a ir na igreja, né? Então eu era católico, então eu era obrigado a ir na igreja. Ia junto com eles... numa missa normal, nem que não frequentasse a escola dominical lá, nem que não frequentasse isso. Na missa era obrigado a ir. Quer dizer, era uma obrigação. Se eu gostasse ou se eu não gostasse, era problema meu. Eu tinha que ir. Mas parece que a religiosidade era muito maior de todo mundo, né? Dá a impressão que era bem maior de todo mundo. O que que aconteceu? Os pais relaxaram? O mundo mudou? E, nesse sentido, as famílias não conseguiram fazer uma adaptação para conseguir dar continuidade nisso? Por exemplo, se hoje fosse obrigado, fica complicado, né? As coisas obrigadas ficam mais complicadas porque hoje a criança, o jovem, não é mais igual era na minha época. O que, que você acha que aconteceu nesse meio do caminho? O mundo mudou, as coisas mudaram, a sociedade mudou, mas, nesse ponto, a família não conseguiu fazer uma adaptação? Não, excelente colocação. O que acontece na época, né, dos nossos avós, dos nossos pais, é que tinha-se uma concepção de educação, não só no aspecto religioso, mas no todo, de que o jovem, a criança, ela era, por exemplo, um pequeno adulto. Então, se eu tratasse o jovem com todas as obrigações que ele deveria ter na vida adulta, com tudo aquilo que eu queria que ele fosse na vida adulta, eu obrigava ele a fazer, porque ele não teria muito questionamento. A gente não vê as pessoas de mais idade falando assim, não, eu debatia com meu pai, não, era assim, olha, criança fica quieta, né? Isso aqui é papo de adulto, a gente está conversando entre os adultos aqui, e não é para te envolver. Na hora que for para te envolver, eu te chamo, eu te dou a permissão. Então, essa era a concepção da educação naquela época. O que, que aconteceu de lá para cá? Mudou a concepção. Mudou a concepção, assim, de como que a gente aprende, como que uma criança aprende. E acreditou-se mais nesse aspecto de que a criança precisa vivenciar, porque esse autoritarismo do você vai de qualquer jeito, começou a criar um conflito, né, entre, assim, ele começar a ver a religião como uma coisa ruim. Não conseguia entender o que, que aquele ato que ele estava fazendo poderia ser benéfico para ele. Não entendia. Mas acabava cumprindo o seu papel, porque, de alguma forma, você obrigava a ter certos valores ali na igreja, na comunhão, no momento em que eles estavam ali no culto, que poderia ajudar na sua educação moral, principalmente, né? Em como ele se comporta com relação aos outros, e sempre aprender a respeito de uma superioridade, né? De um espírito maior, de uma alma mais elevada, de uma inteligência suprema, que é Deus, que tem o domínio sobre as nossas vidas, sobre as leis naturais, e que a gente começa a transitar sobre elas, aprendendo sobre elas. Mas essa concepção mudou. E esses pais que foram obrigados no passado a muitas coisas começaram a ficar com receio de cobrar isso dos filhos na mesma intensidade. E aí vem uma cobrança da mídia, né? Dizendo dessa forma, dos abusos que sofreram e tal, e que não era assim. E começa a deixar uma certa liberdade para que a criança escolha, né, o seu caminho. Ótimo. Né? Eu entendo que o que aconteceu de lá para cá foi exatamente esse movimento, de um movimento mais opressor para um movimento mais liberal, assim, vamos respeitar a vontade da criança. Só que, veja, nesse processo, o que não poderia mudar era os pais também deixarem de ter a sua religiosidade, porque a criança, o mundo, né, da criança, é uma referência, ele é um submundo do que os pais estão vivenciando. Ele olha a referência nos pais. Então, quando os pais começam a deixar de ter religiosidade, de ter o compromisso com a sua religião, E agora eu quero fazer uma diferenciação aqui. Religião é uma coisa. Religiosidade é outra coisa. Tá? Eu posso ter religiosidade sem ter religião. E eu posso ter religião sem ter religiosidade. Porque a religiosidade é a prática daquilo que eu aprendo, por exemplo, numa religião ou em valores morais. Então, qualquer coisa que eu faça de ação, que eu esteja pensando assim, olha, eu estou dentro da lei, né? Existe uma lei nesse universo que comanda a vida das pessoas, que comanda as pessoas, que comanda a sociedade, e que eu aprendo uns com os outros e começo a vivenciar essa religiosidade, elevando o meu pensamento nas horas difíceis, principalmente, eu elevando o meu pensamento, pensando em Deus, pensando em Jesus, e todas as vezes que eu precisar, e quando eu precisar acionar essa força maior para me ajudar, é um ato de religiosidade, a oração, a prece. Agora, aquela oração que a religião manda, olha, faça 10 dessa aqui, faça 20 daquela, somente pelas palavras, será que isso é religiosidade? Mas a criança, ela vai sentir e vai ver se esses pais têm religiosidade. E isso vai ser uma referência para elas. Então, o que mudou é isso. Antes, o que era obrigado, hoje é optativo, né? Mas esse optativo, a criança precisa ter referência. Ela precisa olhar e falar assim, ah, tá, isso aqui é religião, isso aqui é religião. Eu acho que ficou mudo. Agora voltou. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Perdi só o finalzinho, só a sua conclusão. Te perdeu. E quando ela, hoje, ontem, né, no passado, o que antes era obrigatório, hoje é optativo, mas é optativo em termos, porque a criança precisa ter uma referência. Eu não posso deixar para que ela escolha, no momento dela, ela ter uma religião, uma religiosidade, porque ela não vai ter referência. Então, que os pais tenham a sua religiosidade, a sua religião, para ela já é uma referência. Se depois de uma avançada idade ela escolhe uma outra religião, tudo bem, mas a base é preciso. E depois nós vamos ainda conversar sobre isso, por que que é importante ter essa base, não é? Eduardo, Emmanuel, ele diz que a melhor escola é o lar. E nós observamos que hoje as pessoas querem colocar seus filhos nas escolas caras, pagas, e é só isso, né? Quer dizer, ele acha que colocando na escola, ele está aprendendo um monte de coisa, quando na realidade a educação tem que vir de casa. E o que, que você acha disso? Rapaz, olha, essa semana eu li um livro sobre o sistema educacional, né? Como que funciona o sistema educacional ainda hoje em dia? Então, você tem o sistema educacional funcionando mais ou menos como uma fábrica, né? O autor é um autor americano, ele fala muito sobre uma instituição lá nos Estados Unidos, mas aqui é muito parecido. Então, você tem o sinal que toca, que dá início à aula. Aí, depois, você tem aquele sistema que cada um tem a sua cadeirinha para sentar e aquela é do aluno, ele vai ficar o ano inteiro naquela cadeirinha. De repente, toca o outro sinal, sai todo mundo correndo para ir para uma outra aula. Então, esse é o sistema educacional. Ele faz com que a criança se molde a um sistema industrial. Ele quer que a educação seja uma indústria, que forme as pessoas para poder fazer dessa maneira. O que que vai ser a pedra, né, que vai pesar o outro lado da balança? É o lar, é a vivência dentro de casa. Senão, a criança fica só com a experiência da escola, ela vai se tornar uma maquininha e que processa conhecimento, mas não reflete, não pensa. E essa reflexão vem no nosso lar. E o Emmanuel, muito sabiamente, ele está indo agora para o aspecto que é o nosso papel que nós estamos fazendo aqui, despertar para quem nós somos, de onde nós viemos. Então, essa alma que chega agora no nosso lar, essa alma que é recebida, os nossos filhos, eles não são simplesmente uma criatura que acabou de nascer. É uma criatura milenar, que vem com toda uma bagagem espiritual. E parte dessa bagagem, conhecimento, experiências, e toda essa bagagem que ele traz, teve também relação com a nossa... Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô. Agora sim. Eu não sei o que está acontecendo aqui com a mesa. Ela chega um momento que ela dá uma estrelinha e a gente já sabe que vai ficar no mudo, tá? É alguma oscilação que está dando aqui na mesa. Não sei o que é ainda, estou tentando descobrir. Mas a gente perde o final. Então o que, que eu vou combinar com você? Se eu aparecer aqui na tua frente, é que a gente não tá te ouvindo mais. Tá bom? Então a gente perdeu só o finalzinho da sua conclusão. Desculpa aí. Então, agora, falando assim, né? Então eu falei um pouquinho desse sistema, né? Da escola e a necessidade do lar para fazer a ponderação. Dentro do lar, o que, que nós precisamos? Dentro do lar, nós precisamos fazer essa reflexão de quem é essa criança que chega no meu lar. Ela tem uma experiência milenar, ela tem uma vivência milenar, ela vem com um monte de conhecimentos e ela vem também com um monte de vícios que precisam ser ajustadas nessa encarnação. E quem é que percebe isso primeiro? São os pais, é a família. Na convivência, na brincadeira, na conversa, é que nós conseguimos perceber esse ponto que precisa ser ajustado nessa criança para que ela tenha um desenvolvimento e aproveite essa encarnação modificando certos hábitos do passado, certos vícios, certas tendências, esteja atenta a elas. Então, a família tem um papel mais profundo na constituição da educação humana. E não basta só eu obrigá-lo a ser bom. Ele precisa se conscientizar do que é ser bom, do que é ser melhor. E isso eu não consigo obrigando. Isso eu só consigo conversando. E muita conversa, muita paciência, muita interação. Essa é a única forma que eu consigo fazer com que aquela criança, e às vezes nem é tão criança, às vezes com os outros participantes da família, nós precisamos ter mais paciência, porque já são espíritos mais endurecidos. E como é que a gente consegue essa base, essa convicção de que eu preciso realmente atuar dessa maneira, se não pelo caminho da religiosidade, que começa a ver as pessoas agora como almas, como inteligências, que vêm com experiências e vícios muito fortes, e também qualidades, mas tem muitas coisas que precisam ser ajustadas. E que nós, nesse núcleo familiar, que é o que o Emmanuel fala, é onde vai ser trabalhado todas essas questões. Então, a finalidade da nossa encarnação é o quê? É eu entrar na escola, trabalhar, produzir e reproduzir e depois morrer? Não. O Emmanuel traz que esse espírito é uma vivência reencarnatória que ele vai precisar evoluir. E como é que ele vai conseguir entender quais são os pontos que ele precisa evoluir? É dentro de um lar, é dentro de uma família. A gente, quando faz as nossas palestras, nós dizemos que os nossos filhos, o corpo pode ser parecido com a mãe, com o pai, mas o espírito nós não sabemos quem é que vem em nossa casa, né? Porque o espírito já existe há muitos anos, já existe há muitos séculos, e aqui André, no livro dos Espíritos, está dizendo: desde o berço a criança manifesta instinto, bons ou maus, que traz de suas existência anterior. Então, é um problema, porque nós não sabemos quem é que vem em nossa casa. Nós sabemos que vem um corpo, mas não sabemos qual é o espírito que vem em nossa vida, né? Para nós cuidarmos direitinho dele. A grande questão agora é a gente saber como que eu chego e faço a abordagem desses pontos, né, Rui? Como é que eu vou abordar? Como é que eu vou perceber esses pontos, essas tendências que estão sendo, agora começam a aparecer? Então, costuma-se falar, Emmanuel também fala sobre a idade até os 7 anos de idade, que ele estaria numa fase, né, de adaptação à encarnação, e depois dessa idade, 7, 8, 9, anos de idade, começa a vir à tona uma série de comportamentos que já eram da sua alma em existências anteriores. Então eu teria um tempo para poder imputar exemplos, né, nas referências desse ser que chega no nosso lar. E depois eu tenho outro tempo para poder realmente reparar quais são os pontos que precisam ser ajustados. Mas assim, não fazendo o papel de inquisidor, não fazendo o papel daquela pessoa que está ali para olhar os erros dos outros, né? Isso é importante a gente ter em mente. É importante que a gente comece a fazer esse papel, sabendo que nós também tivemos momentos já na nossa vida que a gente precisou rever as nossas posições, né? Rever as nossas atitudes. E quando eu volto lá para a criatura que está em educação, em fase de educação, eu vou ter que olhar com esse olhar. Olha, ele também não é perfeito, eu também não sou, mas vamos ver o que a gente consegue extrair disso. E é agora, é nesse momento que eu vou trazer a criatura para dentro do lar, que eu vou abraçar e eu vou colocar a religião que eu pratico, a religiosidade que eu pratico. Ah, mas ele tem uma avó que é evangélica, ele tem um tio que é budista. Então, qual religião ele vai seguir? Ele gosta disso, ele gosta daquilo? Bom, o que é importante é que a gente coloque os valores dentro do lar que ele vive, né? Se ele tiver outras referências, ótimo, porque ele vai criar um senso de comparação entre os diversos pontos das religiões, e isso é muito produtivo, isso é muito importante. Mas eu preciso ter um ponto máximo, né, um ponto base de referência para que ele possa refletir nesse aspecto, para que ele possa saber qual é a orientação no lar que ele vive. E aí eu vou conseguir trazer à tona, quando vierem os pontos a serem ajustados, né, primeiro até os 7 anos de idade mais ou menos, eu vou colocando esses valores, todos os valores cristãos, todos os valores que eu creio, se for cristão, que eu identifico como sendo o principal para a nossa vida em sociedade, para a nossa evolução moral, para a gente ser bons como seres humanos, como seres, como criaturas divinas. E depois de uma certa idade, as discussões vão mais no âmbito do que está acontecendo com este jovem, com esse adolescente, na sua vida em sociedade. Por exemplo, como é que ele está na sua situação com os estudos, no relacionamento com os colegas, porque começa a vir à tona uma série de medos, de inseguranças nessa faixa de idade, porque ele precisa se afirmar, né, perante esses amigos, perante o seu grupo, e essa é uma fase muito importante, que ele pode ter referências equivocadas se ele não tiver uma boa referência no lar. Então, esse é o ponto principal da nossa conversa de hoje. Por que é importante a família ter um aspecto religioso? Eduardo, mas se os pais não tiverem uma certa estrutura espiritual, como é que ele vai fazer para entender essa criança? Porque tem pais que só pensam em ganhar dinheiro, não querem nem saber se os filhos estão na escola, não estão, se está bem. Ele não quer saber. E se o filho começa a ter uma série de problemas, ele já acha que isso aí é bobagem, isso aí é coisa da idade. Como é que a gente faz? Para a pessoa precisa ter um certo esclarecimento espiritual para entender essas crianças que vêm vindo em nossas casas, né? Ah, Rui, o que eu vejo que acontece é que ele vem pela dor, né? E não pelo amor. Então, a dor de ver o sofrimento do filho faz com que esses pais comecem a procurar qualquer tipo de coisa para poder amenizar essa dor existencial. A criança começa o jovem, principalmente o adolescente, começa a ver um certo tempo que se ele não teve base, né, moral, religiosa, nenhuma, a vida dele é só esse aspecto material. E quando a gente começa a ter algum problema do tipo material no nosso lar, desestrutura completamente a família. Completamente. Os pais ficam perdidos, as mães não sabem mais o que falar, porque a referência era material e até então estava tudo bem. Aí agora tirou o material, teve um problema, foi mandado embora do emprego, as reservas já estão ali numa fase final, e aí você vê a criança com medo de ir para a escola, às vezes tem que sair de uma escola e ir para outra escola, às vezes estava numa escola particular, agora vai para uma escola pública, e o universo, né, que ela vive muda completamente. Se ela não tiver essa base, ela sofre isso imensamente. E o pai e a mãe que não tiverem a estrutura vão sofrer junto, vão sofrer junto. E é esse o momento, né? Olha, eu sou um exemplo típico de quem foi procurar a espiritualidade na dor, não foi por amor. Foi quando eu mais sofri que eu falei, a vida não pode ser só isso. Né? E eu não entendia muito bem esse aspecto. Eu tive alguma referência religiosa que foi me colocou no caminho do espiritismo hoje, mas uma referência bem pontual, assim, bem lá atrás, né? com os avós que praticavam o espiritismo, que estudavam o espiritismo, e de vez em quando vinham em casa e traziam alguns valores para mim, fazia o evangelho comigo, né? Estudava, conversava daqueles assuntos, mas se fosse por esse aspecto pai e mãe, o meu pai é uma pessoa, por exemplo, que ia à igreja, mas nunca trouxe os valores cristãos, nunca trouxe esses valores da igreja, do Evangelho de Jesus, para dentro de casa, para a gente praticar em casa. Então a gente não tinha estrutura, e nem ele muito bem tinha. Quando veio esse primeiro problema que a gente enfrentou no aspecto financeiro e depois de doença, a nossa estrutura veio abaixo, veio abaixo. E o que eu estou falando é isso, a estrutura da religiosidade faz com que você fale assim, olha, apesar de tudo que aconteça no mundo material, o mundo material é experiência, o mundo material é passageiro, é perecível, não é o mundo material, é o mundo espiritual, que é o que nós estamos vivenciando, passando por uma experiência aqui na matéria. Então, tudo isso que está acontecendo vem para que a gente possa evoluir, para que a gente possa criar caminhos, e a gente tem amparo divino, a gente tem oração, a gente tem nosso anjo da guarda que nos orienta, que nos dá força todos os dias. Agora, quando é que eu estou falando disso com a minha família? Quando é que eu sento com o meu filho, com a minha esposa, com os meus pais e falo assim, olha, vocês estão preocupados, né? Mas nós temos um amparo divino. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus agora, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma prece com tudo aquilo que a gente precisa de apoio desses nossos amigos espirituais, desse apoio divino para que as coisas comecem a caminhar aqui serenamente quando nós estamos vivendo. Qual é a família que hoje senta para conversar desses valores? E aí, na hora que vem o problema, os pais vão procurar pela dor. Da mesma maneira, não tem como a gente obrigar esses pais a entenderem isso, principalmente quando eles estiverem num momento de muita opulência, né? De muito equilíbrio financeiro, ou de saúde, mas geralmente quando vem uma doença, como, por exemplo, nós estamos vivenciando a pandemia, mostra a nossa fragilidade como seres. Que o nosso corpo ele é muito fraco, ele é muito sensível, né, pela constituição material que ele tem. Então, qualquer tipo de doença pode afetar o corpo. E aí, o que, que nós fazemos? Né? A família que teve entes que voltaram à pátria espiritual, que eram pessoas responsáveis pelo sustento da família, o que, que acontece com essa família sem a base espiritual? Eu acredito nesse movimento que nós fazemos de divulgação da espiritualidade, de conscientização das pessoas, que pelo menos em cada família tenha uma pessoa para quem esses pais, essas mães possam recorrer no momento de dor, no momento de sofrimento, e que essa pessoa esteja suficientemente segura e equilibrada para poder passar essa mensagem, para poder dar esse apoio, essa força espiritual para as pessoas que estão sofrendo, para que eles possam buscar referência agora sim no lugar certo. E aí a gente começa, né, um novo caminho, porque vai começar do zero para os pais, para os filhos, tem conflito, né? Eu lembro da passagem do Evangelho agora, que Jesus fala que não veio trazer a paz, mas ele veio trazer a divisão, né? Porque quando começa um processo religioso, numa casa que quase nunca teve religiosidade, começam a ter várias divergências de entendimento, não querem aceitar, um quer aceitar a religião, outro quer aceitar a outra, mas com o tempo, com o amadurecimento, a gente vai vendo isso acontecer. Pessoas que estão dentro da casa seguindo por religiões diferentes, que começam a gerar conflitos dentro do lar, com o tempo eles vão entendendo que, na verdade, o Deus é único. Mas tem um momento de conflito, de choque nisso também, que é um ponto que a gente pode abordar, né? Como é que uma religiosidade diferente, né? Um evangélico, um católico, um espírita e um católico, dentro do mesmo lar, como é que eles podem se conversar sobre essa questão da religião? Isso também é bastante interessante. Temos aqui várias perguntas e nós vamos, Carlinho. Eu tenho uma pergunta minha, Eduardo. Na colocação de Jesus Cristo no Evangelho, quando ele diz, reconcilia-te com teu inimigo enquanto caminhas com ele, dentro da família, qual é o conceito que você coloca para nós? Ô, Carlinho, exatamente isso. Bom, nesse processo, né, evolutivo, então nós espíritas sabemos da existência da alma, da imortalidade dessa alma, que nós não morremos, que a gente sobrevive ao corpo e que a gente retorna ao mundo espiritual. E quando a gente retorna ao mundo espiritual, o que que acontece? Os nossos mentores se aproximam de nós, né? Espíritos muito iluminados, com muita paciência, com muita luz, né? E aí eles vão falar para a gente: olha, e aí? Como é que foi a sua encarnação? Como é que foi a sua experiência? E a gente começa a olhar tudo que a gente fez na nossa encarnação. E, lógico, né, pelos desejos materiais, pela nossa falta de religiosidade, a gente entrou em diversas brigas, né, e diversos confrontos, posicionamentos. Não, eu penso desse jeito, meu jeito que é o certo. É, a gente atravessou posições, às vezes, a gente atrapalhou a vida das pessoas para poder conquistar o nosso bem material, porque, afinal de contas, era isso que mais importava na nossa vida. Então, eu tive uma série de atitudes, movido pelos meus desejos, pelas minhas paixões, né, por aquilo que iria satisfazer o meu ego ou o meu corpo naquele momento, e eu passei por cima de um monte de valores. Eu magoei muitas pessoas, eu chateei muitas pessoas, e essas pessoas podem não ter ficado muito satisfeitas com a minha atitude, mas elas também retornam para o mundo espiritual. Na maioria das vezes, gente, vamos ser sinceros, quem são os nossos maiores conflitos desde que a gente nasce até quando a gente desencarna? Tem famílias que não se falam e só vão se ver na hora do enterro da pessoa, né? E aí fica com aquela consciência pesada: puxa vida, eu devia ter perdoado, ou eu não queria fazer daquele jeito, será que a pessoa ficou magoada comigo? E fica com aquilo, né? Fica com aquilo. E aí a gente chega na espiritualidade e é a primeira coisa que vem na nossa mente. Eu não sei se algum colega aqui já teve alguma experiência de quase morte ou uma situação onde ele estava prestes, passou um perigo muito grande. A nossa vida passa como um filme na nossa mente, né? E na hora que vem a nossa mente, não vem situações agradáveis, vem pessoas na nossa mente que a gente fala assim: puxa, eu preciso falar com aquela pessoa. Puxa, eu precisava pedir perdão para ela, será que eu magoei e tal? Nesse momento de crise, né, que a gente chama de perturbação ali, porque a iminência da morte faz com que a nossa mente faça esse processo, esse é o processo que Kardec chama de perturbação, né, após a morte, que os espíritos falaram lá no Livro dos Espíritos, essa reflexão. Então, todas essas pessoas que a gente está ali com problema vão aparecer lá no meu planejamento para a próxima encarnação. E é isso que acontece. Onde que estão essas pessoas que eu preciso me ajustar? Se não no lugar mais próximo, que é o ninho de amor, né? Onde a gente vai aprender a amar, se não é o nosso lar. Olha que interessante. Então, eu estou caminhando com ele. Olha o que Jesus fala, né? Reconcilia com o teu inimigo enquanto caminha com ele. Porque chegando na espiritualidade, cada um pode ir para um lado. Então, você tem esse tempo para você poder se reconciliar e ficar em paz com a sua consciência. Então, busque, mais do que reconciliar, é não se ofender com as dificuldades que os irmãos, os parentes, aquelas pessoas mais próximas têm de poder compreender você, né? E se tem alguma divergência, respeite a divergência, porque ela é produtiva, ela é boa. Então, a gente aprender a indulgência, né? Que é você nem se ofender, você já compreender que cada um tem uma ideia, cada um tem um posicionamento, e esse posicionamento vem baseado numa série de experiências da pessoa. Não é simples para a gente mudar um posicionamento de uma pessoa, é muito mais simples eu respeitar e pedir que ela respeite o meu posicionamento. E assim a gente consegue ter uma vida boa, em família, respeitando os diversos posicionamentos, mesmo que não concorde. Mesmo que o comportamento seja um comportamento prejudicial, né? Por exemplo, pessoas que têm vícios e a gente não concorda com a pessoa tendo aquele vício porque prejudica um monte de pessoas, mas para ela não consegue vencer aquilo agora. A gente ajuda no que for, a gente coloca os limites, né? Porque Jesus ensinou a gente a amar ao próximo como a si mesmo. Então, essa reflexão é importante. Eu não posso deixar, em nome de amar ao próximo, deixar que eu me desrespeite, né? Numa situação familiar, por exemplo, de abusos. Eu preciso ter o amor a mim mesmo, porque se eu não souber amar a mim mesmo, não sei amar ao próximo. Então, existem providências que eu preciso tomar até mesmo por amor. Mas compreender que o outro não vai ser aquilo que eu quero que ele seja. Ele precisa ter a vivência até chegar o momento que ele desperta e muda o seu comportamento. Então, eu vejo essa frase, para que a gente possa reconciliar com o inimigo, é que a oportunidade que nós temos com a nossa família atual é essa. E olha como é importante uma frase, uma religiosidade dentro do núcleo familiar, se todos puderem ter contato com isso desde pequenininho. E a oportunidade que a gente tem para se reconciliar é aqui, é enquanto nós estamos aqui nessa família. Depois desencarna, cada um vai para um lado, com todas as suas frustrações, com todos os seus ressentimentos, suas mágoas, né? Eduardo, o Daniel Rosa de Assis diz aqui: grande Eduardo, no contato de aulas online, temos irmãos vindo de outras religiões. Qual é a melhor didática para criar o sentimento unificado de uma fé do mesmo amor? Parabéns por sua tarefa na FEAL. Muito obrigado, Daniel. A melhor forma é quando eu falo de Jesus e dos seus ensinamentos. Porque isso é indiscutível. Isso é indiscutível. O maior problema e conflito das religiões são os dogmas e os preceitos. Tá? Ah, então você tem que fazer isso em tal idade, você tem que fazer tal coisa, em tal idade você tem que fazer tal coisa. Questões sobre a vida de Jesus. Jesus nasceu aqui, nasceu ali, foi para cá, foi para lá. O que é indiscutível em todas as religiões, pelo menos com base cristã, é os ensinamentos de Jesus. Tá? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Se ajusta com o teu inimigo enquanto caminha com ele. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espíritos, lição de humildade, lição de verdade, lição de caridade. Esses ensinamentos são para todas as religiões, até independentemente se elas são cristãs. Então, todas as vezes que nós estivermos em sala de aula com pessoas que são de religiões diferentes, eu vou falar do amor e do respeito ao próximo. E se todas as religiões forem divergentes, mas forem cristãs, eu posso falar em Jesus e dos seus ensinamentos. Senão, eu usando como base o amor, o respeito, a moral e a ética, já basta. Porque é disso que falam as religiões. O respeito ao próximo, a moral, a ética. Se eu estiver numa sala de espíritas, eu posso falar sobre a imortalidade da alma, sobre a comunicação com os espíritos, eu posso falar sobre a reencarnação, mas para nem todas as religiões isso é aceito. Então, se eu tiver uma sala divergente, eu posso falar, e a minha intenção não for falar sobre espiritismo, porque se eu estiver falando de espiritismo, obrigatoriamente eu tenho que falar sobre isso, não tem como fugir. Mas se for para eu falar numa sala de aula com pessoas de outras religiões sobre amor, sobre caridade, sobre família, eu vou focar nos aspectos cristãos, nos aspectos do amor, da indulgência, do perdão, e isso é base para todas as religiões. Tá bom, Daniel? Qualquer coisa, volta a perguntar para nós. O Ari Rangel, ele diz: bom dia, vivencianos. Bom dia, Eduardo. Herculano Pires dizia que as religiões estão em agonia. Estariam religiões tradicionais fadadas a desaparecer? Como alcançarmos a religião universal do amor? Nossa, Ari, foi fundo lá na agonia das religiões do nosso irmão Herculano Pires. Ele fala que, assim, naquele momento, né, vamos tirar um retrato lá daquela época, as religiões elas eram muito mais fechadas, muito mais engessadas do que nós temos visto hoje, né? Então, eles tinham seus valores ali muito mais fechados, muito mais restritos, não é assim, não tem questionamento e tal, mas conforme a sociedade foi evoluindo, eles foram se adaptando. Então, nós temos discussões hoje dentro das igrejas a respeito da homofobia, né, a respeito dos preconceitos, porque não deixa de ser um preconceito religioso. Essa discussão vem à tona na sociedade, vem à tona em forma de legislação, a legislação humana tomando um viés agora de legislação, buscando, né, a verdadeira justiça, também trazendo esses valores de respeito ao próximo, à religião do outro, ao posicionamento político do outro e tal. Então a gente tem tido ao preconceito, preconceito com condição física, preconceito com condição sexual, preconceito com condição religiosa. Nós estamos abrindo, e as religiões têm se aberto. O que Herculano fez ali foi um alerta, né? Olha o que, que vai acontecer. E eles estão se abrindo. Mas o verdadeiro fio que o Espiritismo está trazendo para as religiões é essa questão da pré-existência da alma e da continuidade da vida, que ainda é um grande dilema dentro das religiões. Não é aceito, né? Pelo menos do catolicismo e do luteranismo, né? As igrejas evangélicas, elas não aceitam processos de vida anterior a essa vida e posterior, né? Mas alguns participantes começam a olhar para isso. Então, eu já vi um pastor uma vez, nós estávamos no velório de um amigo, e ele era evangélico. E aí o pastor veio e fez uma colocação de uma parte lá no Antigo Testamento que fala que as pessoas que morrem, que desencarnam, né? Ele falou as pessoas que morrem, a sua alma vai para um lugar, para uma cidade que se chama Nova Jerusalém. E ele fez esse discurso ali muito, muito à vontade para todos os participantes, embora, né, surja algum rebuliço ali na hora, mas ele falou isso com maior sinceridade do coração. Ou seja, se nós começarmos a pegar os textos bíblicos e aprofundar mais no seu conceito espiritual, nós vamos encontrar passagens riquíssimas ali, né? E que falam de espiritualidade, que falam de reencarnação e que falam dessa imortalidade da alma. Então, nós precisamos começar a olhar as religiões têm que começar a olhar para esse aspecto que o Espiritismo trouxe abertamente para todos por meio das mensagens dos Espíritos, porque não teve preconceito, teve um caráter científico de tentar entender, e vem trazendo lá a sua consideração a respeito disso. Então, permeando as religiões com este conhecimento, o que deve acontecer para os próximos anos, não sei quantos, é o que a gente fala que o Espiritismo estará nas religiões. Mas não que todos serão espíritas, né? Mas que o seu estudo vai estar permeando as outras religiões também. Não acredito que o mundo um dia vai ser todo mundo espírita, né? Mas que todas as religiões vão ter esses conceitos. Certo, Ari? Muito boa a tua pergunta, viu? Vamos fazer? Vai fazer a pergunta do Aécio? O Eduardo, o Aécio César faz uma pergunta. Kardec diz que a caridade e não a igreja salva. Não seria louvável ensinar os filhos desde pequenos a participar de campanhas do Quilo, Sopa Fraterna, visita a asilos, entre outros? É isso aí. Kardec tem o capítulo do Evangelho, capítulo 15, se eu não me engano. Fora da caridade não é salvação, não há salvação, né? Porque ele está usando aquele texto que se diz na igreja que fora da igreja não há salvação. O ato de caridade é o que nos salva. Então a gente precisa entender que o lastro maior, né, o conceito maior de salvação para o Espiritismo é o Espírito evoluir aos mundos felizes. Tá? Ele ascender aos mundos felizes, ele ser um espírito puro. É isso que dentro da nossa jornada evolutiva, esse é o nosso caminho. Nós estamos vivenciando um mundo de provas e expiações e somos espíritos imperfeitos. E como é que eu sei disso? Olhando lá a categorização que Kardec fez de espírito imperfeito. Espírito imperfeito sente medo, sente inveja, sente raiva, sente mágoa. É a característica, né? Então, se você sente tudo isso, ou alguma dessas coisas, é um espírito imperfeito. Então, nós somos espíritos imperfeitos ainda, mas nós estamos nesse processo evolutivo. Como é que a gente evolui? Praticando a caridade. Mas você concorda que se eu não souber muito bem dessa base, né, de que eu sou um espírito imperfeito, de que eu estou evoluindo e tal, a caridade vai me ajudar a me desenvolver e pode até me tornar espírito puro. Mas se eu souber, esse caminho, para mim, é muito mais lógico. Eu sei o porquê a caridade me faz bem. Embora já existem pesquisas científicas dizendo do bem-estar que as pessoas sentem quando produzem uma ação de caridade. Então, numa certa pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos com 2.500 pessoas que foram analisadas antes de terem qualquer contato com um trabalho de caridade e após o contato de caridade, um trabalho de caridade, elas sentiram uma espécie de uma euforia. Todas elas relataram isso, né? Então, praticamente 100% das pessoas relataram uma euforia, né? Um estado de felicidade muito grande por terem ido lá participar da caridade. Então, quando ela se sente bem, ela se sente motivada a voltar e fazer mais. Mas aí tem aquela caridade. Eu vou aprendendo a fazer caridade também. Porque tem aquela caridade material e tem aquela caridade moral, que é quando eu, às vezes, não tenho recursos financeiros para poder doar, mas eu tenho um pouco de mim, eu tenho palavra, eu tenho amor para doar, eu tenho o desejo de que aquela pessoa fique bem, eu posso aplicar um passe na pessoa, fazendo com que ela se sinta melhor. Então, tudo isso é caridade. E está num contexto religioso. Então, é importante a caridade, com certeza, né? Mas estar num contexto religioso potencializa essa caridade, tá? Mas esse exemplo para as crianças de participar de ação de caridade é base importantíssima dentro de uma família. Sem dúvida, ela vai aprender a ser mais sensível com a situação dos outros. São 9:05 já, o tempo está correndo aqui. Vamos fazer um intervalo, Rodrigo? Vamos sim, vamos sim. Você coloca a música pra gente aí, Evangelize com a Célia Tombo. Ok. Aí na volta a gente fala aqui sobre o sorteio do Instagram também. Tem pergunta? E temos várias perguntas. Temos, tá, sim. O pessoal tá participando muito. Muito legal. Que bom. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Se você quer ver campos em flores, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar, evangelize, evangelize, de mãos dadas no trigal da vida. Encontraremos Jesus criança no calor das mãos pequeninas. Evangelize, evangelize. Toda flor que vai crescer vai o mundo perfumar. Não há tempo a perder, hoje é tempo de plantar. Evangelize, se evangelize. Evangelize, se evangelize. Se você quer ver campos em flores, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar, evangelize, evangelize, de mãos dadas no trigal da vida. Encontraremos Jesus criança no calor das as mãos pequeninas, evangelize, evangelize. Toda flor que vai crescer, vai o mundo perfumar. Não há tempo a perder, hoje é tempo de plantar. Evangelize, se evangelize, evangelize, se evangelize, evangelize, se evangelize. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje aqui com o nosso querido amigo Eduardo Nunes, de Guarulhos, que é palestrante da Doutrina Espírita, apresentador do programa Pronto Atendimento da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. É voluntário atuante do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz de Guarulhos. Então aí está o nosso amigo Eduardo Nunes. Só comentar aqui também, antes da gente voltar para o bate-papo, sobre o sorteio do livro que a gente está aqui, que é o Entre os Dois Planos, esse livro que está na mão do Jorge, né, que é o livro de auditoria do Jorge, pelos espíritos Aurélio Agostinho e Marcela Cassal. Não, é livro de autoria, né? Autoria. É verdade. Não, porque o pessoal, você sabe que eu sou contador e fui professor de auditoria, então o pessoal pode pensar que é um livro de auditoria que eu tô fazendo aqui. É, autoria espiritual, né? Uhum. É muito legal o livro, quer falar um pouco do livro, Jorge? Não, esse livro aqui, é o outro livro, Marcela, da Marcela, né, onde floresce a esperança, conta muito a história da Marcela e o trabalho da Marcela mais individual. Né, que é um livro que é muito bacana, né? Já está esgotado praticamente. E esse aqui é o segundo livro dela, do Aurélio, não do Aurélio, da Marcela, que é o segundo, né? E o Aurélio participa também, o Aurélio Augusto, que é o meu mentor. E esse aqui, ela conta várias histórias, porque isso aqui é interessante, que o Aurélio, ele vem da colônia Campo de Luz trazendo um monte de vários espíritos que precisam se comunicar com os familiares. E aqui, aí acontece que eles se instalam aqui na instituição Casa da Marcela, e daí eles vão visitar seus familiares, né, visitam sonhos, então tem muitas histórias que são contadas aqui dentro, e ao mesmo tempo eles fazem contato com os familiares através das cartas consoladoras que tem. Então tem muitas histórias interessantes aqui nesse livro. Então já é muito mais a Marcela trabalhando no sentido de mostrando o que que ela faz, o que que o grupo dela faz no plano espiritual. Então tem várias histórias muito legais, histórias de pessoas conhecidas nossas, né? Inclusive a do Helder está aqui, né? Do Helder também. Muito bom, né? A história do Helder, que foi o Helder que trabalhou com a gente. E muitas histórias de outros personagens que estão aqui, que são personagens da vida real também. Então é realmente um despertar para a vida espiritual, né? É, exatamente, né? Entre os dois planos, despertar para a vida espiritual. Então também muito bacana esse livro aqui, tá? Tem muita aceitação. A capa, a capa é do Neil, né? Para quem não... A capa é fora de série, né? Muito bom. É o Neil que fez esses desenhos aqui para a gente, uhum, né? E aqui, então quem quiser participar do sorteio, né, tá lá pelo Instagram, tá? Então entre, participe do Instagram, né, nos siga, né? Então aqui fala as regrinhas. Então a gente vai sortear no dia, tá aqui também, dia 25/7, tá? Que é o último programa do mês. Então todo mês a gente tá fazendo sorteio de dois livros, né? Então para quem? Para quem entra e esteja curtindo o nosso Instagram e também comente. Então eu coloque aqui, vocês estão vendo aí o pessoal aqui, a Rosana Pocino, colocando arroba, pode colocar mais de um, não tem problema, mais de um comentário, e coloca o arroba aí indicando amigo ou amigo para ganhar também. Então a gente vai sortear os dois ao mesmo tempo. Então, para quem comentou, é tudo automático. Então, vai entrar, vai listar lá automático todos os comentários. Ou seja, se você comentar, fazer mais de um comentário, aumenta as chances, né? Não tem problema. Então, vai participar aqui, a gente vai sortear então no final do mês. Tá bom? Rodrigo, é interessante essa capa que você falou. A capa é interessante, né? Que se as pessoas observarem aí na capa, ela tem Ela é um relógio, né? Aquele relógio, como é que chama? Ampulheta, né? Ampulheta. Uma ampulheta, onde um espírito está saindo de baixo para cima, né? Muito legal. E o interessante dessa capa é que todas as capas dos nossos livros é o Neil que faz. Mas geralmente ele faz 5, 6, mais do que isso de capa e vai mandando para mim. E às vezes vou dando palpite. Meu, não ficou muito bom assim. Vamos mexer para isso? Será que dá para fazer coisa assim, um pouco diferente? E ele vai mexendo. Aí nessa capa eu liguei para ele e falei, Nil, o nome do livro é Entre os Dois Planos e acontece isso mais ou menos no... Rapaz, não demorou uma meia hora, o Nil mandou para mim isso aí. Aí ele falou, Jorge, eu fiz a primeira aqui, dá uma olhadinha se tá legal. Eu falei, pode esquecer, não precisa fazer mais nada. Se você fazer qualquer outra coisa, você vai estragar a capa. É isso, segura aí, não perde o arquivo, vamos embora. É, o Nil é muito bom nisso. E outra coisa, Jorge, você esqueceu de falar que toda a renda da venda desse livro... por exemplo, no livro que a Marcela participa, a renda é nos dois livros da casa da Marcela, né? A renda dividida. A renda não é o lucro, não. É a renda mesmo, é a receita, porque não tem lucro aqui, é receita. Se a gente vende o livro por R$30, R$30 é doado, né? Não tem. Por quê? Porque os nossos livros são todos patrocinados. Então a gente arruma um patrocinador, o patrocinador paga a tiragem do livro e a gente pega a renda todinha e dá para Casa Marcela e para a AME. Os outros livros que nós temos, né, que são mais 8 livros, mais 10 livros que a gente tem, todos também são da AME, Associação Maternal Espírita. 100%. A gente não fica com nada, graças a Deus. Que não tem necessidade. Só explica o que a AME faz com esse dinheiro que entra. A AME, ela tem uma Associação Maternal Espírita, que a gente sempre fala aqui no começo. A AME é uma instituição que tem 150 crianças na creche, né? 150 crianças e mais alguns trabalhos interessantes que a gente tem lá. E toda a renda do livro é usada para fazer os trabalhos lá da própria AME. Atualmente nós estamos construindo, por exemplo, ampliando, fazendo um salão grande para eventos depois, e tudo isso é com esse dinheiro que entra aí. Não de livro. De livro não daria para fazer quase nada, né? Porque mesmo vendendo alguns livros aí, a gente não consegue tanta coisa. Mas ajuda, né? E a criança entra de manhã? A criança é creche, né? Regime de creche. A criança entra de manhã e sai à tarde. Sem atualmente, com a pandemia, está sendo meio expediente aí alguns dias, né? Mas com alimentação... sem custo, né? Sem custo. Sem custo. Com alimentação... todo um trabalho de qualidade. Então, com 5 alimentação por dia, né? Quando está o dia todo, café da manhã, depois tem lanche, depois tem almoço, depois tem lanche de novo, depois antes de ir embora tem janta, né? E sai limpinho para ir para casa. Sai bonitinho para casa. Então, é assim que funciona a AME. E a Casa da Marcela tem um trabalho social muito interessante também, que nessa época da pandemia, básicas que tem, né? Dobrou a quantidade de cestas, então tudo isso que entra serve para ajudar socialmente a instituição, no sentido de ajudar o próximo, sempre, né? Tudo bem, vamos continuando então? Vamos lá. Então, Eduardo, o pai que esquece o bom comportamento está contribuindo para o desequilíbrio de seus filhos? Porque a gente sabe que a gente ensina mais pelo exemplo do que com as palavras, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem que respeitar, né, o estágio evolutivo, as dificuldades que tem na família, com os pais também, né, porque os pais também são espírito em formação, mas é óbvio, né, que nos atendimentos fraternos que a gente faz na casa espírita, o que acontece? Chegam lá os pais assim, não, mas o meu filho tá um terror, ele quebra tudo, ele não obedece, ele tal. Aí a criança lá, né, ouvindo aquilo, tudo. Aí a gente conversa um pouquinho com a criança e depois a gente chama os pais, né? Aí a gente fala assim, mas e aí, como é que estão vocês, né, e tal, e tudo. Aí a gente pergunta se faz evangelho no lar, né, se tem alguma coisa assim, tentando ajudar a criança, o relacionamento familiar. Mas aí o que nós vemos é que, assim, os pais estão extremamente transtornados, não estão equilibrados, discutem, brigam, um sai, volta tarde e tal, e aí começa a gente começa a ver realmente o problema que está afetando aquela criança e o comportamento dela, é que os pais não estão bem, os pais não estão bem. Então, se for o comportamento de um dos companheiros, que o outro, pelo menos, busque ajuda e equilíbrio numa casa espírita da sua confiança, ou em outra religião que ela tenha, mas porque precisa ajudar esse companheiro que está em perturbação a se harmonizar, né? Eu me recordo agora de uma passagem do livro Nos Domínios da Mediunidade, onde tinha o casal, não vou me recordar o nome deles agora, mas era um casal onde o marido estava tendo um caso amoroso fora do casamento. E aí a mulher ficava assim, a esposa, né? Falando assim, ficou muito nervosa e tal, e aí o marido sai depois do jantar e ela sabe que ele vai encontrar a pessoa, e ela fica tão transtornada, tão nervosa, que aquilo faz muito mal para ela, né? E é como se a imagem da pessoa que ele fosse encontrar materializasse dentro da casa e começasse a ter uma discussão com ela. Bom, quando essa moça vai dormir, vem o mentor espiritual ali da equipe do André Luiz, que está tratando o problema, que está relatando o caso, e leva essa moça até onde está lá o companheiro dela e mostra como é que está esse companheiro na espiritualidade. Fala assim, olha, o que ele está precisando, ele está extremamente perturbado. Ele está precisando do equilíbrio de vocês, da serenidade. Então, busquem espiritualidade para a casa de vocês e vocês estarão ajudando ele e ele vai ficar melhor, né? E aí parece que aquela coisa do casamento, do ciúme, some na hora, porque você está vendo algo maior que precisa ajudar lá aquele companheiro, nem que seja em preces e vibrações, né? E, então, assim, essa clareza de que se for um dos cônjuges que tiver com o problema, o outro que busque a ajuda necessária para esse outro se equilibrar, dar sustentação para o lar. E aí, o outro poder. Porque, sim, ele acaba afetando a harmonia do lar, ele acaba trazendo energias ruins para dentro de casa, ele acaba trazendo companheiros desequilibrados também, e isso não é bom, né? Então, praticar o evangelho no lar protege o seu lar, pelo menos, desses amigos indesejados que chegam lá também perturbados e acaba ajudando o companheiro que precisa de ajuda, tá bom? Ô Eduardo, a Joana de Anjos, ela diz que em cada união conjugal as responsabilidades são recíprocas. A gente observa que, na maioria dos casos, os pais largam o problema para as mães. E muitas vezes as mães são a chefe do lar, são aquelas que conduzem o lar, aquelas que controlam. Como é que fica isso? Como é que nós precisamos falar para os homens também participar dessas coisas todas? Eu posso dizer que eles têm muito a ganhar com isso, né? Então, se é o caso que está acontecendo na casa de alguém, a gente precisa esclarecer o ganho que se tem em participar dessas atividades. O ganho no vínculo familiar, né? A confiança da esposa, a confiança dos filhos, o exemplo que está sendo dado, aquilo que... Porque às vezes a gente acha que o que a esposa fizer está bom, mas aquele filho veio numa família para que ele possa ter duas referências, né? E a Joana de Ângeles, ela tem esse aspecto psicológico muito, muito aguçado. Então, a criança, ela forma uma personalidade na parte da mãe e a criança também capta uma personalidade com os pais. Então, se a gente priva a criança desse contato, dessa influência, desse auxílio, seja para ajudar numa lição, seja para ajudar com a roupa, seja para levar para sair, para poder ter um momento de descontração, onde eles conversem sobre vários assuntos, a criança precisa dessa referência, ela veio naquele lar exatamente para isso. Então, a conscientização aqui para aquele parceiro que não participa, não perca mais o seu tempo, né? As crianças crescem muito rápido, daqui a pouco eles estão tomando independência, e depois você pode falar assim, poxa, se eu tivesse um tempinho para ter falado para ele isso antes, né? Você vai sempre poder falar, mas quando ele é pequeno, ele está mais acessível a receber as informações, as influências que você tem para dar para ele, de coisas boas. E quando a gente fala com uma criança, parece que alguma coisa acontece dentro de nós que a gente só tem coisa boa para falar. Então vai fazer com que você se cobre ser cada vez melhor. E isso vai te ajudar a ser melhor, a vencer os seus desafios, a você também ser maduro. E o relacionamento fica mais forte, mais coeso, que eu acho que é o que todo mundo deseja, né? Ter uma casa equilibrada para poder retornar de um dia de trabalho e ter um ambiente agradável para viver e depois ver esses filhos crescerem, produzirem, né? A cada um produzirem 100, poderem desenvolver os seus talentos sem nenhum trauma da infância, sem nenhum receio, nenhuma mágoa, e eles possam vivenciar a vida na sua potencialidade máxima, aproveitando o máximo dessa encarnação. Então, não perca tempo, não perca tempo. É uma perda de tempo incalculável isso. Falar que uma união conjugal, as responsabilidades são recíprocas é meio óbvio, né? Então, a gente que, quando casa, a gente sabe que toda união, né, são dois papéis e responsabilidades, né? Isso é muito óbvio para a gente que está no lar, como os pais, né? Eu que tenho lá, minha esposa está lá ouvindo, meus dois filhos também, né? Então, a gente sabe, quando a gente se transforma em pais, né, a gente sabe como é a responsabilidade, como dobra isso, né? E mesmo antes, quando a gente assume esse relacionamento, foi até o Jorge que fez o nosso casamento, meu, da Camila, né? Então, a gente sabe que no Espiritismo não tem ritual, né? Mas foi muito legal, porque é um laço, né, que amplia a família, né, Jorge? Não é uma coisa que fica só restrito a eu, ela e as crianças, né? Então, a gente tem uma família universal, né? Então, os pais dela passam a compor, né? Os pais da nossa esposa, né, passam a compor a nossa família também. Os irmãos e tudo mais. E não é agregado, né? Eu sinto eles todos, né, como uma família, e essa responsabilidade nos estende a todos, né? A gente tem que tomar um cuidado muito grande com os pais, né? Os pais têm que tomar um cuidado muito grande com os filhos quando você fala minha família é eu, minha mulher e meus filhos. Tem gente que fala isso. Quem é minha família? Minha família é eu, minha mulher e meus filhos. É arriscado quando seus filhos crescerem também falar a mesma coisa, né? Por isso que não tem que tomar esse cuidado mesmo, né? Porque senão vira a história do couro de boi lá da música, né? É verdade. E temos uma pergunta aqui. Só um minuto, Rui. Temos uma pergunta aqui, lá do Recanto da Prece. O pessoal entrou pelo YouTube aqui, pelo Face, pelo YouTube do Recanto da Prece. Só um minutinho que apareceu aqui de novo. Foi a Magali Fly. Ela entrou aqui e mandou a pergunta. Opa! Ela tinha comentado sobre caridade, mas não estou encontrando mais a pergunta dela. Tá, Magali, depois você coloca a pergunta aqui. Ela pôs a mensagem retratada e acabou desaparecendo aqui a pergunta. Aí depois a gente volta então com a pergunta com ela. Pode falar, Rui. A gente observa que a vida conjugal, ela impõe uma série de obrigações que nem sempre são cumpridas pelo homem e pela mulher. Porque a gente observa que o homem, qualquer dificuldade que encontra no lar, ele abandona o lar e larga a mulher sozinho com os filhos. A maioria, eu conheço muita gente que a mulher ficou sozinha, porque as crianças, os filhos começaram a dar trabalho, ele simplesmente vai embora. E se a gente vê nas cadeias que a gente passa aqui quando vai para São Paulo, você observa lá que as filas para entrar para ver os filhos são só de mulheres, a maioria é mulher. Você não vê pai lá na fila. A mãe vai até o inferno atrás do filho, né? Então, pai, e era, né, legal que, falando sobre Chico Xavier, né? Chico fazia visita, né, a presídio, e ele sempre fazia no Dia das Mães, né, porque aí já pegava as mães, né, e os filhos também fazendo visita nos presídios, né? Nós podemos fazer também um momento de Gavale. O que vocês acham? Vamos lá. Só, Eduardo, a gente sempre coloca esse momento aqui, que é o momento do Giga Vale, que a gente fala, que é um dos nossos patrocinadores. E hoje nós vamos colocar aqui o tema: quando orar é a melhor opção? Aí depois você comenta pra gente, por favor, tá bom? Tá bom. Direto pra abertura? Vamos. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Quando orar é a melhor opção. Dia desses estávamos na calçada à espera de que o sinal abrisse, a fim de que pudéssemos atravessar a rua. Entre tantos carros que passavam, um nos chamou a atenção. Era uma lustrosa e elegante limusine de cor preta.

e tem muitas inseguranças, e tem muitas incertezas, tem muitas dúvidas, e tem muito pouca sustentação espiritual e religiosidade. E realmente, quando a gente emite os nossos pensamentos, isso está bem claro para a gente lá no capítulo 14 do livro A Gênese, na doutrina espírita, né, que fala dos fluidos, e a gente, quando emite um pensamento, a gente primeiro envolve a gente naquele pensamento e depois ele toma uma direção no foco que a gente coloca. Então, esses governantes, eles são constantemente bombardeados espiritualmente, com esses pensamentos, com essas energias, constantemente. Se a gente acompanha um gestor público, quando ele entra com uma certa aparência e tal, e depois quando ele sai, a gente vê um desgaste físico e emocional muito grande ao longo do tempo, né? Porque as energias que são emanadas para eles nunca são boas, né? Então, quem tem energias boas para mandar são muito poucos, e quem tem energias de raiva, de ódio, são muito, muitas pessoas. E nós, brasileiros, especificamente, a gente tem um aspecto socioeconômico muito dependente do governo. Então, qualquer ação que ele toma afeta diretamente a nossa vida. A gente não tem um país muito independente, muito empreendedor, muito tecnológico, não. Qualquer ação que eles tomam lá mexe na nossa vida. Por isso, a revolta das pessoas, quando a vida deles não vai bem, acreditam que diretamente a culpa está ligado ao governante, ao gestor que está lá. E o quanto a gente envolve o nosso planeta com essas energias, né? Porque ela é emanada para ele, mas ela está indo aqui para o nosso ambiente, né? Para a nossa cidade, primeiro, para a nossa casa, depois para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país e para o planeta todo. E se nós tivermos uma quantidade muito grande de pessoas emanando esse tipo de pensamento, a gente vai criando uma massa escura, realmente, de energias ruins em volta do nosso planeta. O que, que é a vibração? O que, que é a prece? É o oposto disso, né? Mas eu preciso fazer isso com o coração, com a compreensão de que essa pessoa que está lá, ela pode ir para o bem ou para o mal, né? E se não tiver ninguém apoiando, imagina se fôssemos nós assumindo um cargo público. Fala assim, eu seria honesto, tal, não sei o que. Aí você, no primeiro encontro que você tem, já vem uma pessoa desonesta. Aí você vem no outro, já vem outra pessoa desonesta. Aí já vem o outro querendo te ameaçar, te derrubar. É um constante conflito ali, e essas pessoas precisam de muita sustentação, independente de quem seja, porque uma decisão dela afeta nossas vidas. Então, pessoal, vamos mudar essa consciência e em todas as nossas vibrações, a gente colocar um pouquinho de vibração para os nossos governantes. Fazendo o nosso papel, a mensagem foi muito clara, no papel que o cidadão deve fazer de acompanhar os seus gestores públicos, aqueles que foram eleitos por ele ou por outros, não importa. Se eu não votei nele, eu tenho que cobrar do mesmo jeito, ética, responsabilidade, cuidado com o bem público. Procurar me inteirar do que essa pessoa faz, tá? Porque existe um equívoco muito grande. As pessoas, por exemplo, né, eu fiz um curso de pós-graduação de gestão pública e na finalização do curso a gente fez um estudo sobre o que as pessoas esperam de um governante. E dentre elas foi perguntado assim, você espera que seu governante te dê uma cesta básica? E essa foi a maior resposta, todos esperam que sim. E o papel do governante não é dar cesta básica, é dar estrutura para o país, né? Esteja ele em qualquer âmbito. Então existe um lapso muito grande entre o que a gente espera deles e o que eles realmente teriam que fazer lá. E aí eles acabam fazendo aquilo que a gente espera e não o que eles teriam que fazer. Então a gente precisa se atualizar, estudar essa questão dentro de nós, acompanhar os nossos governantes, mas muita oração, para dar sustentação para que esses homens e mulheres que estão lá hoje no governo, que têm esse poder em mãos, possam fazer as melhores escolhas inspirados pelos bons espíritos. Obsessão, lá é falado que nós, sempre quando fazemos nossas orações para as pessoas pobres, para as pessoas que sofrem, para as pessoas que estão doentes, mas nunca nós pensamos nas pessoas que estão mandando no país, nas pessoas que dirigem, nos empresários, que eles precisam também das nossas orações, porque eles são falíveis, são gente igual a gente, porque a gente costuma dizer que os políticos são todos corruptos, mas se a gente se colocar a gente no lugar dele, não vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque nós temos um erro aqui no Brasil, porque nós sempre ficamos esperando o governo. E nós precisamos aprender a não ficar dependendo de conversa fiada, de conversa mole, de promessas, né? E precisamos fiscalizar o governo, que nós não fazemos isso. A gente não fiscaliza, a gente não quer saber o que ele está fazendo, a gente só quer saber se der uma cesta básica, tá bom, tá ótimo, e não é por aí, né? Vamos encerrando o momento Gigavale aí, Rodrigo? Vamos sim. Está ao vivo aqui no Instagram também, então só mandando um alô aqui para todos os ouvintes, né? E vamos encerrando aqui o momento. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. E Eduardo, às vezes a gente coloca sem querer, como eu falei, assim, eu escolhi pelo nome aqui. Sim. E coloquei. Mas só esse tema aí dá para fazer um programa inteiro, né, Eduardo? E agora a gente está sabendo até que o Eduardo é gestor público aí também. Sim. Trabalha no... De repente a gente pode fazer um programa desse qualquer dia aí, né, Eduardo? Assim, falando sobre esse aspecto. Podemos, também, né? Não, assim, eu preciso dizer para o Eduardo que eu trabalho há 30 anos na Câmara Municipal aqui de São José dos Campos, assessorando um vereador, que felizmente ele não faz nada dessas coisas. Ele entrou pobre e está saindo pobre. Nós não trabalhamos, porque inclusive nós tivemos aqui o Dirceu Abdala, que ele está dizendo: eu nunca fiz campanha política na minha cidade e sempre fui eleito. 4 vezes foi vereador na cidade de Goiatuba. Aí é legal, que... mas já é diferente de um tio meu lá na Bahia. Ele era gente boa pra caramba. Ele falou: o senhor não vai fazer propaganda, que o senhor é candidato? Falou: mercadoria boa não precisa de propaganda. Teve uns 3 votos só. Mas, Eduardo, então a gente observa aqui. Deixa eu falar outra. Outra aqui foi aqui em Paraibuna também, tio da Dora. Ele, as pesquisas, ele estava em primeiro lugar o tempo todo, primeiro lugar. Quando chegou perto da eleição, o pessoal falava: não, vou votar no senhor, não precisa votar em mim, vota no meu, do outro rapaz do partido, do outro candidato, que é pra gente fazer mais, né, a bancada nossa ficar maior. Então, eu já estou eleito mesmo, nem precisa votar em mim, perdeu a eleição. Mas tem aquele que foi candidato a vereador, teve um voto só o voto dele. Daí ele chegou para a mulher e falou: poxa, mulher, mas nem você votou em mim. Ela falou: olha, muitos não votaram em você porque não te conhece. Agora, eu te conheço, por isso não votei em você. Isso que não votei. Então tem essas coisas também. Eduardo, eu trabalho há mais de 30 anos na política e o nosso vereador, nós estamos aí na 8ª magistratura. E a gente gasta muito pouco na nossa campanha política, porque nós temos um trabalho muito bom aqui na cidade, um trabalho muito sério, um trabalho voltado para a doutrina espírita, que é justamente de ajudar as pessoas nas suas dificuldades. Então, nós estamos aí na 8ª legislatura, 3 com o pai do Fernando Petitti, que é um dos fundadores aqui do nosso programa, e 5 com ele. Nós estamos na 5ª legislatura. Mas, olha, isso aí... posso dizer para você que não é comum com a gente, né? Quer dizer, nós somos pobres e continuamos pobres, não ficamos ricos na política, não. Legal. E o Fernando, um abração para ele, pode ser que ele esteja nos ouvindo. Acabou a Covid, né? Acabou a Covid, já tá. Eu já vi essa semana eu falei com ele e também ele voltou a trabalhar já, né? Normalmente, já, né? Voltou a participar, então, da Câmara. Passou uns dias fora aí com o problema da Covid, mas já voltou. Quem entrou aqui foi a Raquel Freitas, manda bom dia a todos. A gente tinha comentado sobre a AME, né? Então ela falou: participo da AME, meu filho faz evangelização e não abro mão de levar meu filho, né? Todo aprendizado temos nos sustentado diante dos problemas do dia a dia. Sou muito grata a todos os amigos da AME. Lá é sábado de manhã, tem a evangelização infantil tocada pela Alice. A Alice é muito dedicada, né? Então ela cuida da criançada lá, evangelização infantil, e também mocidade, né? Que a gente tem as mocidades muito atuante aqui, como a do Paulo de Tarso, por exemplo, né? Que é muito atuante aqui na região toda. E quem entrou aqui também foi nosso amigo Forcato, Luiz Carlos Forcato. Entrou aqui no Facebook e falou: ser útil ao próximo, ser atento ao próximo, ser amável ao próximo, ser respeitoso ao próximo, dar ouvidos ao próximo com atenção. Isso é caridade. E o próximo é toda pessoa em nosso caminho. Nossos pais, nossos filhos, nossos vizinhos, companheiros de trabalho, de religião e por aí vai. Acho que seria importante e interessante entrar nesse assunto. A Claudinha entrou aqui também, programa maravilhoso, como sempre, muito esclarecedor, dizendo que somos uma grande família universal. Lembrando que a Claudinha entreguei o livro para ela ontem, viu? Em mãos, legal. Os dois. O livro que ela ganhou. Não, o outro colocou no correio para a amiga dela, bacana, que é lá de São Paulo. Legal. Aí eu coloquei no correio. Legal. Vamos, perguntas, tem mais perguntas pro... Não, Eduardo? Eu não sei se a gente já fez do Aécio. Acho que a gente já fez, né? Só foi uma, já fizemos. Eu não sei se tem outra aqui. Qual que é essa daí? Por enquanto, mais religiões aparecem na Terra, mais a violência aparece. Não, pode fazer essa. Ele não fez, não foi feita, não. Então, o Aécio entrou aqui, só comentando aqui. Ele falou, por que quanto mais religiões aparecem na Terra, mais a violência parece aumentar? A prece tão somente não está salvaguardando a humanidade? A caridade não seria a saída? Grato. A caridade é a saída, sem dúvida, né, Aécio? Mas acontece que, assim, o fato da gente ter a religião não significa que a religião está nas pessoas. A religião, ela precisa entrar numa profundidade dentro de nós, na nossa alma, e faça com que a gente desperte para outros valores, que senão ela vira uma partição de grupo, né? Eu encontro o meu grupo, aí eu defendo o meu grupo, eu defendo os meus princípios, e o outro está errado, o outro vai para o inferno, o outro não sabe o que está falando, e aí eu começo a defender um grupo em detrimento de todos os outros. Para eu poder elucidar um pouquinho mais essa minha resposta, eu vou falar para você que existem, não sei se todos sabem, mas da última vez que eu vi, existem 33 denominações cristãs no Brasil. Gente, nós estamos falando de cristianismo, nós estamos falando de Jesus de Nazaré, é o mesmo homem, mas são 33 denominações religiosas que são cristãs. Então, assim, de onde vem essa vontade de querer ser diferente, né? Cada um tem o seu entendimento, mas na hora que eu coloco esse entendimento como sendo uma divisão do todo, que é a mensagem de Jesus, eu estou equivocado, mas quem se equivoca são os homens, né? Isso muito retrato dessa imperfeição do nosso estado evolutivo, né? O nosso estágio evolutivo, espíritos imperfeitos, e não um problema da religião. É um problema de quem está lá no comando da religião e nas cabeças da religião que está causando essa divergência, né? Eduardo, eu tenho uma pergunta para você. Nesse contexto, você falou, 33 religiões cristãs, né? A gente aprende na doutrina espírita que Jesus é o governador planetário do sistema, né, planetário, ou seja, ele tem uma posição política na espiritualidade, certo? Na condição de governante, né? Então, ou seja, todos respeitam, né, dentro de uma hierarquia espiritual, vamos dizer assim, que tem os prepostos, né? Ismael como preposto responsável pela pátria do Brasil, né? Que responde diretamente a Jesus, né? Então a gente poderia fazer uma analogia política, né? Claro que não chega perto, né? Mas ele, na condição de governador, né, seria uma espécie de política espiritual, na sua opinião? A política espiritual, vamos chamar assim, né? A política espiritual, existe uma hierarquia pela classificação dos espíritos, pela responsabilidade que eles têm, pelo grau de pureza que eles têm, existe? Existe. Mas existe a lei maior, que é a lei divina. E na lei divina existe o processo do livre-arbítrio, né? Então, nessa hierarquia, Jesus de Nazaré jamais iria impor a um filho seu lá, a um irmão, né, que tá, a um filho de Deus também, que está se desenvolvendo, uma obrigatoriedade para ele, né? Então, se a gente aprofundar bastante o estudo da doutrina espírita, a gente vai perceber que a doutrina espírita, ela tem um processo de aprendizado que é autônomo, né? O que significa isso? Que o próprio espírito, no seu desenvolvimento, ele faz as suas escolhas, e pela consequência das suas escolhas, ele continua nelas ou ele troca quando aquilo não faz bem para ele, ou ele percebe que aquilo não faz bem para a humanidade conforme ele vai evoluindo. Ele vai aprendendo, escolhendo, errando e acertando e vai corrigindo o seu rumo. Qual que é a diferença para outras religiões, por exemplo? Tá? As outras religiões, eu não conheço nenhuma outra que tenha esse princípio autônomo. As outras todas têm um princípio heteronômico. Né? O que significa isso? Que ele cria regras para você seguir. Então, você tem que seguir aquelas regras para você poder chegar a Deus. Tá? Então, você não faz essas regras porque você sentiu que deve fazer. Você faz essas regras porque existe uma instituição que está te pedindo isso. Tá? Então, dentro desse sistema autônomo da doutrina... Tira a autonomia, né, da pessoa. Tira completamente. Se eu disser para ela o que ela tem que fazer, pronto, cadê a escolha, o merecimento, o crescimento, o livre-arbítrio? Então, Jesus, por mais que ele seja essa autoridade... Ele respeita Ismael, o livre-arbítrio, também, né? Ele respeita a autonomia de cada um. Exato. Muito legal. Exato. Eu lembro do Paulo Henrique Figueiredo, que esteve aqui com a gente, também, o livro Autonomia, que agora, é muito bom agora. Esse estudo. Eu acho que essa profundidade foi muito boa. E a gente, de acordo, né? Assim como as leis aqui na Terra, eu fiz uma analogia, porque assim como as leis, os políticos também têm que respeitar a liberdade e a autonomia dos cidadãos também e assim por diante. E isso não tira a condição de Jesus, né, como governador do planeta, né? Só que, como você falou, ele respeita a autonomia, né, de cada ser aqui e também o livre-arbítrio, né, assim como a espiritualidade. Quem não respeita são os obsessores, né? Outra coisa interessante é que a gente fica pensando, por exemplo, que a gente sempre traz pensamento individual como o Eduardo falou. A gente sempre está, tipo assim, isso vai me beneficiar ou não vai me beneficiar? O que o político vai fazer vai me beneficiar ou não? Então, a gente sempre traz para o lado individual. Eu também fui funcionário público a vida toda também aí, né? Eu já estou aposentado. E a gente via muito isso. Eu sou da época ainda que o político, ele achava que ele era dono, na época do corporativismo, né? do patrimonialismo, né? Ele achava que ele era dono da coisa. E muita gente achava, né? Eu trabalhei muitos anos na aeronáutica, que muita gente achava que aquilo é do coronel, aquilo é do brigadeiro. Aquilo ele falou: não, não é nada, não é desse jeito, não tem nada a ver. Isso aqui é do povo. Todo mundo é empregado, né? Isso é do povo. Mas a gente sempre fica querendo a coisa para o nosso lado. E quando a gente se liga do lado espiritual, Eduardo, não muda. A gente fica querendo que venha um decreto lá de cima, de Deus, de Jesus, para mudar a coisa do jeito que a gente quer. Engraçado que a gente se pega muito pensando nisso. Nossa, podia aparecer um negócio lá, um decreto lá de cima que resolvesse isso. É por isso que Jesus sempre chama atenção, né? Nas parábolas dele, que fala: poxa, está tudo escrito lá, o que, é que vocês querem mais? Eu já deixei tudo que vocês têm que fazer. Não tem que fazer mais nada. Mas a gente fica querendo milagre, a gente fica querendo que venha algo lá de cima para resolver o problema do jeito que eu quero. Nós queremos que Jesus venha até nós, mas não queremos chegar até ele. Porque ele já deixou a maneira da gente chegar até ele, que é o evangelho, né? Tanto que Chico Xavier falava: a melhor do dia é o evangelho de Jesus. Sim. Então, o melhor é sempre o evangelho de Jesus. Mas isso existe, né, Eduardo? Então, a gente transfere o que nós estamos falando aqui no sentido físico também para o sentido espiritual, querendo que eles resolvam as coisas para nós. E as coisas só são resolvidas daqui para lá, não é de lá para cá, não. Não é assim? Quem precisa evoluir somos nós, né? Eles já estão lá. Eduardo, aqui em todas as religiões, o culto dos espíritos tem sido substituído pelo culto externo, com cerimônias complicadas. É isso que nós observamos, que as pessoas, que nós tivemos aqui uma juíza que nós consultamos aqui, está dizendo que as religiões sequestrou Jesus. Cada um tem a sua maneira, seu dogma para trabalhar, mas espiritualidade mesmo não é muito divulgada, né? A gente vê aí, de vez em quando eu vejo aí na televisão algumas religiões só falando de ficar bem de vida, ter bens materiais, mas a parte espiritual é muito pouco difundida, né? Esse aspecto externo, né, ainda é muito forte no nosso estágio evolutivo, né? Então, parece que se eu estiver aqui quietinho, com meus olhos fechados, em oração, ela é mais fraca do que a oração da pessoa que está gritando em praça pública. Então, esse aspecto externo, a gente vê isso em casas espíritas com relação aos passes. Então, lá na casa que eu atuo, o passe ele é muito singelo, ele é muito simples, né? É uma imposição de mãos. Agora, em pandemia, a gente está aplicando passe coletivo, né? Para os cuidados de não se aproximar muito das pessoas, não reunir em salas de passes fechadas. Então, quando tem a palestra, a gente faz uma reunião, um passe coletivo com a vibração dos médiuns passistas para todos que estão ali presentes. Mas o que sai de lá, né? O que a gente ouve? Ah, lá naquela casa o passe é fraco, né? E aí a gente vai numa outra que a pessoa, né, faz aquela coisa e tal, tal, tal, tal, tal, e a gente vê e fala assim, ah, não, ali o passe é forte, né? Isso é muito comum a gente ver, independente de como é aplicado o passe, né, em qualquer lugar, mas essa distinção que quem está recebendo faz, né? Por quê? Porque ele precisa ainda dessa coisa externa, está muito preso dentro de nós. Eu acho que são coisas de vidas passadas, né, que a gente traz, ou da nossa infância, de religiosidade, de outras religiões, que precisa daquele ritual para você sentir que você está fazendo parte de algo espiritual. O que a gente aprende agora é que é o nosso pensamento que nos coloca em contato com o espiritual. Eduardo, você falou aí, em passe esses dias, tá, foi um exemplo, esses dias eu estava lá na AME, eu estava lá no salão e o pessoal estava tomando passe lá na frente, daqui a pouco disse que ó, tem uma pessoa aí que disse que só vai tomar passe com você. Só com você, tem que ser você para dar o passe dela, tem que ser... Ué, mas por que ela até tomou? Falou, não, porque disse que você é baiano, baiano tem passe forte, então é você que tem que ir lá dar o passe nela. Aí eu fui lá dar o passe nela, fazer o quê, né? É um passe quente. Não, quente. Baiano é poderoso, né? Mas tem gente que pensa ainda assim. Temperado. Mas, o Eduardo, eu acho que nós precisaríamos também estudar um pouquinho mais sobre o passe, porque o passe não é só imposição de mão, ele tem uma série de outros fatores que vêm com o passe, né? Porque eu acredito que se nós não tivermos um certo preparo na casa, não adianta esticar a mão, não adianta não fazer coletivo nem nada, porque... nós precisamos é fazer com que a casa tenha essa condição de não precisar nem dar passe, porque o passe foi uma coisa que foi instituída aí na doutrina espírita que também não há necessidade, né? Eu não sei se você concorda. Não, eu vejo que é uma necessidade mais de quem vai receber, né? Que ele precisa daquilo, porque, por exemplo, nos nossos grupos, a gente chama na casa de orientação aos espíritos, alguns grupos chamam de desobsessão, uma coisa assim, né? A gente não se levanta para aplicar passe em ninguém e tal, quando tem algum envolvimento mais forte, a gente fica ali em vibrações, né, para o espírito, para todos poderem se equilibrar. Mas quem vai receber ainda parece que tem essa coisa muito forte e realmente não precisa. Se a gente entra numa palestra, numa reunião pública, ou se a gente se envolve aqui num programa como esse, a gente começa a trocar as energias que são emanadas pelo passe, né? Em todos os lugares, quando a gente começa a falar de Jesus, os bons espíritos se aproximam e a gente já tem fluído de todos nós aqui envolvendo, trocando, substituindo... Então, aquele momento do passe é mais para quem está indo receber, com certeza, né? Ele ainda tem esse atavismo, né? Essa prisão no passado, de que precisa ser assim e tal. E é como o Jorge falou, às vezes tem pessoas que falam, não, eu quero receber o passe dele é bom, o do outro não é tão bom, né? Respeito, mas eu quero desse aqui. Vamos para o nosso aniversariante, Rodrigo? Vamos. Então, com o apoio de WS Embalagens, nós vamos falando aqui a WS Festas, né? Porque é WS Festas e Embalagens. Agora, na hora da festa, que é aniversário, é WS Festas. Hoje quem está em festa é o lar do nosso querido amigo Osmar e da sua esposa Abigail e dos netos e dos filhos. Uhum. Osmar, lá da Maquim, que fazem 45 anos que estão funcionando aqui em São José dos Campos, sempre prestigiando o nosso programa. A Osmar, um grande abraço, com muito carinho, com muita serenidade. Quem está fazendo aniversário também, amanhã, é o Arlindo, lá do Anjo Ismael. Na terça-feira, Mariana Reis, minha filha, né, que vai fazer aniversário, e na outra semana já vai chegar mais um lá, o João Miguel, vai chegar lá, filho dela também. Tá chegando, né, mais um neto, tá chegando. O João Miguel. E quase que o menino ia nascer aí no dia dela também, né? Parece que vai ser dia 19. É João Miguel? João Miguel. E dia 14, dia 13, então, a Mariana. E dia 14, a Roberta, que é filha do Alindo, também lá do Anjo Ismael. A gente deseja tudo de bom, paz e alegria em seus corações hoje e sempre. Mais algum aí, Rodrigo? Não, agora não. Então nós vamos nos despedindo aqui de todos. É, só para falar, Eduardo, você faz para a gente a prece de encerramento? Então a gente vai se despedir nós aqui e a gente passa a última palavra para você e você faz suas conclusões finais e encerra com a prece para a gente, por favor, tá bom? Então, pessoal, até a semana que vem. Eduardo, muito obrigado pela sua atenção, dos seus prestos aqui no nosso programa. A Rose, que indicou você, né? A Rose é sua esposa, que esteve aqui no nosso programa. Falou, convida meu marido. Falei, vamos convidar seu marido. Um grande abraço para a Rose, um grande abraço para você. E domingo, Jorge, nós teremos aqui o Carlos Abranches, que o tema Seja Feliz com Serenidade e Equilíbrio. O Carlos Abranches era repórter da Rede Vanguarda, da Vanguarda, que é afiliada à Rede Globo, e ele estará aqui conosco. E agora é, não, graças agora é de a outro. Deus, da Bandeirante. É Bandeirante agora? É. Oh, puxa vida. É. Vai para a Bandeirante. Então, não, vai não, ele já está com o programa da Bandeirante, na Rede Bandeirante. Já. Oh, que bacana. É. Bom, ele merece, né? Porque é um cara muito, muito, muito, muito bacana. Carlinhos. Obrigado, Rui, Jorge, Rodrigo, família Vivenciana. Desejamos a todos um maravilhoso domingo, família. Eduardo, muito obrigado pelas suas passagens do Evangelho maravilhoso sobre família. Trouxe-nos esclarecimentos que precisávamos e que tenhamos condições de colocá-los em prática em nosso dia a dia e no decorrer de nossa caminhada. Desejamos a toda a família Vivenciana um domingo abençoado. Que a macarronada com frango de hoje seja a presença à mesa. Isso é um macarrão com frango, puxa. Esse é o de paciência, domingo, né? Não tem jeito, Jorge. É. Família pobre só come macarrão no domingo, não tem jeito. Ainda bem que você come macarrão com frango, porque tem gente que não está comendo nada. Eu não como macarrão com frango. É que é tradicional do meu tempo. Então, fiquemos todos na paz, na luz e no amor de Jesus hoje e sempre, graças a Deus. Obrigado, Eduardo. Obrigado, família. Rodrigo. Legal, vou agradecer. Vou agradecendo aqui a todos os nossos ouvintes, né, que participaram aqui, os nossos queridos vivencianos. A gente pede desculpa para quem a gente não pôde ler as mensagens. A Keila Freire participou aqui também, o Valdeci Braulio, que sempre está conosco, Adelaide de Paulo. A Deise Manzano mandou aqui, bom dia, Duque, satisfação ouvir você, ver. A Elza Yoshi, que sempre está conosco aqui também participando. A Alessandra Martins, Mercedes Carvalho, o Daniel Mello, a Patrícia Fegues, que foi muito bom o programa que ela participou do Criança Século XXI, que é toda sexta, 5 horas da tarde, aí vale a pena vocês assistirem a reprise aí com a Patrícia, nossa amiga Patrícia Félix. A Valéria Pleizante do Rio também entrou aqui, tinha deixado mensagem, a Maura Russo, bastante gente participou. Né? Então eu quero deixar um especial também, feliz aniversário para o filho da Gabriel, da Raquel Freitas, né? Que dia 14 está fazendo aniversário também, ela deixou aqui. E o anjinho dela, que está no céu, né? O Rafael, também, que fazia dia 12 fazendo aniversário. Né? Então a gente deixa aí as boas vibrações, né? Que receba aí muita paz, muita alegria nos seus corações. Então, agradecer também as demais rádios, né? E convidando vocês, então, para o próximo programa às 8 horas da manhã. E entra aí no Instagram para participar do sorteio, tá? Deixei o link aí para vocês. Edu, se quiser, muito obrigado pela sua disponibilidade, né? E fazer essas considerações finais. E uma prece de encerramento, por favor. Muito bem. Bom, eu acredito que a gente falou bastante sobre o aspecto família, alguns outros envolvidos dentro desse tema, mas a grande conclusão que a gente pode chegar é que uma família que tem religiosidade, ela tende a ter muito sucesso no seu relacionamento, na sua forma de tratar ao longo do tempo. Não que estranhe que no começo comece a ser um pouco diferente para quem está começando a ter esse aspecto espiritual na família. Recomendamos sempre a prática do Evangelho no Lar para que, além daquele trechinho, uma vez por semana, num horário combinado, as pessoas daquela família possam trazer as lições de Jesus para dentro de casa. No início é um pouco tímido, depois todo mundo começa a participar, sem obrigar ninguém, mas sempre convidando a todos para que tenham esse momento de banquete com a mensagem do nosso Mestre Jesus e que esses ensinamentos possam servir muito para a vida dessa família, para os relacionamentos, para os momentos de desentendimento. Nós cremos que estamos sempre amparados por um bom espírito, o melhor e maior de todos do nosso planeta, que é Jesus de Nazaré. E assim, em gratidão ao nosso Mestre querido, nós vamos fechando os nossos olhos, aqueles que quiserem, para poder fazer a conexão maior com o nosso grande irmão, nosso amigo de todas as horas, Jesus. Querido amigo, mestre, que a tua paz esteja sempre conosco, nos envolvendo nos momentos mais difíceis dessa nossa jornada. Precisamos de ti, Senhor, porque somos muito inquietos, muito pequenos para poder entender tudo aquilo que acontece em nossas vidas. Mas desejamos essa paz, essa serenidade, essa certeza de que estamos no caminho certo, vencendo a todos os obstáculos. Por isso, Mestre, eu peço que tu e que os teus mensageiros celestes estejam sempre nesta casa, estejam sempre presentes conosco em nossos pensamentos e nos inspire sempre nas melhores decisões. Que abençoe todos os participantes deste programa maravilhoso, que leva tanta luz para tantas e tantas famílias. Que possamos continuar nessa jornada firmes e fortes, levando a tua mensagem, que a tua palavra prevaleça sobre a nossa, que são meras opiniões, mas que essa luz que emana de ti, Senhor, possa envolver todos os nossos irmãos e esquentar todos os lares com amor, com caridade, com confiança e com fé. Fica conosco, Senhor, por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vem pra evangelização, cuidar dos nossos irmãos nessa tarefa de luz. É o amor que nos conduz a seguir as lições de Jesus no rumo da luz. Tarefa sublime do mais puro amor. Tarefa sublime do mais puro amor. Evangelizar. Essa tarefa de luz.